chegando agora para o terceiro bloco, onde vamos falar o que aconteceu na Ford EcoBoost 400, vitória de Denny Hamlin, eu já ia confundir aqui com o Jimmy Johnson, vitória de Denny Hamlin sobre Matt Kenseth e Dale Earnhardt Jr., uma corrida um pouco movimentada, mas não tão emocionante, apesar de um bom final de prova. Como todos nós já sabemos, né, Jimmy Johnson, ex-campeão, e como eu havia dito no último final de semana nosso, no último podcast, a história foi escrita bem na nossa cara. Para começar, o nosso amigo Leonardo Guini, depois o Eli, e aí vamos debater o que nós vimos lá de Miami e da temporada 2013 da Sprint Cup. Bom, começando, só para relembrar um pouco, semana passada, na corrida, depois da corrida de Phoenix, nas apostas, eu apostei em Kenseth como vencendo a corrida e Kenseth campeão. O Eli apostou no DNL vencendo a corrida e o Jimmy Johnson fazendo top 10, chegando em décimo na corrida. Só que o Jimmy Johnson terminou em nono. E o Montoya e o Pedro, né, apostou no Montoya e no Jimmy Johnson campeão. Então eu queria perguntar pro Eli qual que é os números da Mega Sena que eu vou jogar quarta-feira que vem. Tá pra ter arrumado uma quina, né, Léo? Rapaz, olha, eu te falar, foi quase, hein? Eu vou arrumar uma quina aí, vou colocar uns 300 no bolso. Bom, vamos ver o que interessa. O Denny Hamlin terminou vencendo a Ford EcoBoost 400, somou agora 23 vitórias no Sprint Cup, terminou um ano negativo vencendo, todo mundo sabe quando, foi péssimo pra ele, eu tava... Mesmo com essa vitória, eu vou continuar achando que é o pior ano na carreira dele, um ano que o Denny Hamlin mostrou perdido, apavorado, sem pai, sem mãe, sei lá, já tava doidão o Denny Hamlin esse ano. E, assim, ele terminou que vencendo 2013, né? Quem sabe essa vitória acaba incentivando ele para 2014. Ele fez uma corrida boa, bem sólida, bem consistente, travou um belíssimo duelo com o Dale Jr., que já é um destaque meu, né? Já é o meu segundo destaque. Ele estava a 42 corridas sem vencer, se eu fiz as contas corretas. É 42 vitórias sem vencer. E continua com pelo menos uma vitória no ano. O meu outro destaque também é o Dale Jr., que eu já até falei dele, terminou a corrida em terceiro. O Dale Jr., pessoal, se não fosse aquele problema de motor em Chicago, talvez ele teria dado até muito mais trabalho ao Jimmy Johnson do que ele possa ter imaginado, né? Do que apenas ser em quinto colocado no campeonato. E naquela corrida em Dover, que eu achei que foi meio que ele deixou Johnson ganhar aquela corrida, né? O Ed e o Pedro falou que não, mas eu achei que deixou, mas beleza. Tirando aquela corrida lá, tirando a corrida de Chicago, todas as corridas, e Charlotte, né, são das 10, 8 corridas foi dentro do top 10. E lembrando que nesse top 10, apenas 3 foram realmente dentro do top 10. As outras foram tudo top 5. Um excelente ano do Earnhardt Jr. Depois tem toda uma perguntinha que eu preparei para vocês, né? Que fizeram ao Bob Podcast, lá no Twitter, o cara lá da MRN. E depois eu vou fazer essa pergunta para vocês mais na frente, né? Então tá aí o grande ano do Daniel Ray Jr. E o destaque também é o Matt Truex Jr., que está de partida do time, tá indo embora. É, fim de carreira para ele na Michael Austin Racing, lá não deu voltar mais por um bom tempo, né? Depois de tudo que aconteceu no ritmo, ele teve uma corrida em quarto, se despedindo da equipe, né? Está se despedindo da Toyota, despedindo da Michael Hoffman e da Napa também, e do Chad Johnston, que vai trabalhar com o carro, no carro 51 da Phoenix Racing ano que vem. Então foi um bom final de ano para o Matt Jr. Ele foi oitavo em Phoenix e quarto agora também em Homestead, terminando a corrida com o top 5. Parabéns para ele. E que ele tenha bons frutos em 2014. Então, teve um início muito bom da corrida, o final também foi bom, foi um bom ritmo até para uma prova em Homestead, né? É, não dá nem para comparar com a emoção da prova da Truck Series, principalmente da Nationwide, né? Mas foi aquela. Se o meu primeiro destaque aqui, o Kenseth, né, que fez o que tava, o que era possível, né, terminou em segundo lugar. Infelizmente, em Phoenix, ele, o erro da equipe acabou condenando o seu campeonato, mas ele teve uma boa tarde, né? É, um destaque que eu quero colocar aqui, que a gente poderia colocar durante a prova, né? Dos fatos que aconteceram durante a prova, aquela relargada onde o Jeff Gordon patinou, né? Quase deu uma confusão e por pouco o Jimmy Johnson, Kenseth e próprio Harvick, que eram os pilotos que estavam, os contenders, né? Por pouco eles não foram pro muro, né? Então, o meu destaque é esse incidente, né? E para terminar, eu quero lembrar aqui mais uma prova muito sólida do Joe Logano, né? Mais um top 10, né? Assim como o Keselowski, né? A Penske terminando bem um ano que não foi todo positivo para ela na categoria. Só isso de destaque, Elio, hoje? Você tá devagar, hein, meu amigo? Só que não foge muito do que vocês então, vão falar. Para mim fica difícil, porque eu vou confessar para vocês que eu dormi. Eu tô até tentando lembrar aqui, mas é sério mesmo, não é mentira, não. Eu acho que eu dormi das 150, mais ou menos, ali, até as 200. Não, acho que eu dormi umas 100 voltas, da 90 até as 200, mais ou menos, acho que eu dormi. É, sério mesmo, eu travei legal, não consegui ver, cara, a corrida. Depois eu acordei e o pau já tava pegando, né? Tava bem cansativa, eu tava meio embriagado, mas isso aí não é. Mas, assim, pelo final da prova, que eu poderia destacar, lógico, o Denny Hamlin, apesar de eu achar que ele não merecia vencer de jeito nenhum esse ano, fez um ano, encerrou o ano de uma forma positiva, talvez numa tentativa de apagar o péssimo ano que ele fez, independente do acidente. É isso que eu quero que fique bem claro, gente. Que não, tirando a lesão nas costas, o ano dele foi muito ruim. Aí se você incluir a lesão nas costas, aí o ano foi péssimo. O Matt Kenseth fez o trabalho dele, que deveria ter sido feito lá em Phoenix. Dale Jr., para mim, teria ter ficado com a vitória, mas talvez faltou um pouco de equipamento no final, pneus também, parece, né? Mas o Dale Jr. fez um fim de temporada muito sólido. Eu até comentei com os meninos em off aí que... fez muito sólido. Né? Exatamente, que talvez seja um cara que a gente tem que observar muito bem e quem sabe não possa vir a ser um campeão em 2014. Truex Jr. se despedindo de forma positiva da Michael Waltrip. Clint Boyer, depois da péssima ideia de rodar lá em Richmond, terminou de forma sólida o ano. Keselowski, muito bem. Kyle Busch, apesar de eu não ser um fã dele, dentro da realidade de Kyle Busch na Sprint Cup em termos de chase, podemos considerar que ele fez um chase muito bom. Joe Logano, que era um palpite pessoal meu, talvez até para título, foi muito bem também nesse chase. E o Jimmy Johnson é aquilo que eu falei, a gente já está meio sem palavras para descrever o Jimmy Johnson e todo o time 48. Harvick encerrou com o top team, Gordon com 11º, Edwards 12º e o Casey Kane 13º. O Elliott Sadler foi o 14º no 55, e aí a grande surpresa para mim, o Kyle Larson, um 15º lugar com o carro número 51. Eu queria até que o Leonardo, ele vai ser mais fácil dele achar essa estatística para mim. Qual foi o melhor resultado do 51 esse ano, Léo? Você conseguiu descobrir? Pra gente... O melhor resultado dele esse ano? Isso, pra gente debater isso aí. Então, o sétimo dele, não, foi em Talladega, sexto. Sexto lugar em Talladega. Foi com o Megan Smith. Foi sexto em Talladega e sétimo em Daytona. Beleza. Mas, assim, em termos de corrida normal, né? Não, ele... Speed, hein? Phoenix, Bristol, Richmond, o AJ Allmendinger foi em 11º, 13º, 14º. E depois veio o Kyle Larson em Homestead. Beleza. Então, e o Kyle Larson já vem mostrando que vai ter força, sim, para andar bem na Sprint Cup. E nós até aproveitando também, Pedro, nós tínhamos já comentado quando o Kyle Larson foi fazer a primeira corrida dele nesse carro, nós comentamos também que para Kyle Larson um bom resultado seria um 15º colocado, pelo equipamento do carro. Entendeu? Então, assim, para mim foi assim, na pinta mesmo, 15º colocado para ele. um resultado excelente pelo equipamento que ele tem. Nós sabemos que o carro da Phoenix Race não é tão bom assim, né? Então, para mim, foi um excelente resultado para o Carl Larson. E eu estou dentro daquele barco que você falou, viu, Ed? Aliás, vocês dois falam, vou falar isso, né? Que o Carl Larson realmente é um piloto que deva dominar as corridas em Phoenix no futuro. Homestead, né? Na verdade. Eu falei que isso que eu falei? Falou Phoenix. Também, vai matar a pau. Porque vai dominar em qualquer aqui, uma. Eu tava falando aqui, eu ainda tava comentando antes de nós voltarmos para gravar o bloco agora de Sprint Cup. Eu lembrei de Phoenix. Porque eu tava falando assim, ó. O Carl Larson, né, fez aquela corrida em Phoenix. Você lembra aquela corrida em Phoenix no começo do ano? Que ele deu um suador no Jimmy Jones. Você lembra, sim, não? Sim, o Jimmy Jones ficou brabo até depois. É, corrida. Então, eu tava falando pro ele antes de começar a gravar. Tava assim pro ele, né, falou assim, olha, Léo, eu ainda acho que o Carl Larson ainda vai chutar a bunda do Jimmy Johnson, mas vai ser na Sprint Cup agora. Vai ser realmente valendo o título. Eu ficava, esse Carl Larson aí, rapaz, esse Carl Larson vai dar muito trabalho ainda. Por isso que eu falei Phoenix, eu lembrei dessa história de Phoenix. Beleza, beleza. É, só sobre o Carl Larson, teve uma passagem da prova que ele estava ali entre 25º e 30º, foi subindo, ele chegou até em 12º, brigando pelo 11º lugar, aí teve uma amarela. Aí a Phoenix Racing foi muito bem no pit stop, né? Ele foi para 21º lugar, né? Mas mesmo assim ele conseguiu se recuperar bem. É, e só mais um destaque aqui, pessoal, a gente tem que lembrar, muita gente não levava fé nela. Dada as expectativas negativas, foi um bom segundo semestre da Danica, cara. Ela chegou a estar ali beirando o top 20 ali, chegou a estar tendo dos 20 primeiros. É, eu acho que foi uma temporada, eu acho, ela fez até mais do que se esperava dela, sendo realista, né? Então, sendo realista, ela sofreu em alguns traçados. Em alguns traçados ela conseguiu se adaptar melhor. E eu acho que o que vai trazer isso aí? Experiência, né? Tempo, na verdade, né? Experiência. E não, por exemplo, em Miami ela chegou na frente do Wickstenhouse, né? Então, assim, não podemos julgar que foi uma péssima prova, apesar do Wickstenhouse ter ficado com o título de Rookie of the Year. Mas assim, eu concordo com você, principalmente o segundo semestre da Dani, que foi muito bom, foi bem positivo. E ela só tem a evoluir com esse time de Kurt Busch, Stewart e Harvick, se ela souber se aproveitar do que eles têm para oferecer de conhecimento, ou ela tem que ficar doida, porque com esses três juntos aí, ela vai ter que ir para psicóloga direto. Porque pensa num time com esses três rapazes. Vai trazer dinheiro. Vamos lá. Pode completar, ele. Pode falar. Não, só isso mesmo. Só acho que ela vai ser, na pior das hipóteses, a Danica Danasco, que vai ser a sucessora do Michael Ottlieb. Correndo muito forte em Super Speedways e nos circuitos comuns, tendo um desempenho digno, ao menos, né? Grande ponto, grande comparação, Hélio. Você fechou para mim o assunto da Danica Pérez com essa comparação. E vamos sim também falar, né, diga-se de passagem, que a Danica, nós também não podemos, assim, exigir tanto da Danica, assim, né? Porque também é uma mulher, também, não que é o bom, o pessoal que não fala que é sexo frágil, né? Estou sendo machista aqui, mas a Danica também, né, é uma mulher também, e ela, assim, ela tem as suas limitações. É diferente um físico de um homem aguentar 4 horas dentro de um carro andando, e para ela, eu creio que para ela fisicamente deve ser bem difícil as corridas da NASCAR. Porque eu acho que talvez pelo peso do carro, alguma coisa assim, mas que se adapta, entendeu? É, então, não, mas que vai fazer tanta diferença. Porque eu acho que pelo biotipo dela, talvez ela ser miudinha e tal, vamos comparar ela com um cara que é mais gordinho, assim, tipo um Tony Stewart da vida. Esquece talento, gente, tô falando de biotipo, tá? Então, assim, eu acho que o que eu, por exemplo, eu sou um cara meio gordo, vamos colocar desse jeito, um cara gordinho, eu, qualquer um exercício que eu faço, eu já fico meio cansado, entendeu? Às vezes um cara sente mais, e aí ela tem um bio, ela é mais preparada fisicamente, talvez. Ela é atlética, né? Exatamente. Do que um Tony Stewart. E aí pesa o quê? A fragilidade, talvez, né? Não, acho que em relação ao preparo físico, acho que ela não deva sentir. Talvez mais em relação a peso de carro, essas coisas, talvez numa prova de 500 deve ser mais complicado. Mas eu acho que é mais difícil segurar um Indy por 500 milhas do que talvez segurar um NASCAR. Eu não sei, talvez. Por questão de força da gravidade. Não, porque o carro é mais pesado realmente, mas... É uma analogia até. Isso teria que ser perguntado para alguém que já correu. Teria que ser perguntado para o Tony Stewart, por exemplo, né? Que ele já fez. Mas quando ele fazia 500 milhas, ele era magrinho, né? Então não vai ter parâmetro, né? Tinha que perguntar se ele tivesse gordinho, né? Mas é uma coisa interessante de se perguntar, né? Para saber. Eu acho bacana. Vamos perguntar para a Bia Figueiredo. Ela deve saber falar isso. É, mas ela tinha que ter andado de NASCAR, né? Para a gente saber. Mas assim. Liga pro John Atlet, pô. Esse aí deve... Só que ele é magrinho, né? É, ele é magro. Então tinha que ser uma mulher e um cara gordo pra gente comparar. Mas pra continuar os números aqui da Danica aqui, duas pistas que a Danica se adaptou muito bem. Muito bem mesmo. Talladega não se adaptou. Eu pensei que por ser Super Speed iria fazer boas coisas em Talladega, mas ela não se adaptou tão bem assim em Talladega. Eu acho que... Penso que porque... É aquela muvuca de carro, aquela bagunça de carro, então é nossa, adaptou muito. Agora Daytona, que já é assim, a pista não comporta um trio wide igual a Talladega. Daytona se adaptou muito bem em Daytona. Ela fez duas corridas em Daytona. E outra pista que ela se adaptou muito bem. E creio que vai ser assim, ó, vai ser o rumo da carreira dela. Vai ser Daytona e Martinsville. As duas corridas de Martinsville ela andou muito bem. Porque ela soube sobreviver e no final tá bem, o famoso track position, né? Ela soube chegar no final da corrida viva e tá no bom track position pro final de corrida, onde que é bem mais difícil ultrapassar e tá com o carro bem acertado. Então eu penso que essas duas pistas, a Danica Patrick, ano que vem, vai fazer ainda corridas melhores ainda, que é Daytona e Martinsville. Grande ponto, concordo com você, acho que talvez tenha sido onde ela melhor andou, né? Deixa eu até puxar os números aqui, só para matar minha curiosidade, meu amigo. Martinsville foi em 12ª primeira corrida, e na segunda corrida em Martinsville ela terminou em 17º. Beleza, Daytona 500 foi terminou em 8º, e a outra Daytona de julho terminou em 14º. Só para adiantar o Hook of the Year aqui, ó. Rick Stenhouse Jr. foi campeão com 253 pontos. A Danica fez 232. O Hook of the Year tem umas somas de pontos meio diferentes. Leva em consideração pole, chegadas, voltas lideradas e tal, essas paradas aí. Mesmo assim, a vantagem do Rick Stenhouse não foi tão grande. É, mas acabou sendo o Hook of the Year em cima da Danica Pop. Isso. Ficou tudo dentro de casa. É, meus amigos. É. O average finish do nosso amigo Rick Stenhouse Jr. foi de 18.9 nessa temporada. Da nossa bela Danica Patrick, foi 26.1. Então, lógico, créditos para o Rick Stenhouse Jr. Então, a Danica andou do 25º, na média, do 25º para baixo, né? Do 25º para o 30º. Então, assim, não foi uma temporada brilhante, mas foi uma boa temporada em termos de aprendizado. E o único top team que ela teve foi em Daytona, e foi onde ela fez a pole dela, a primeira mulher a fazer uma pole e a primeira mulher a terminar no top team na Daytona, né? E na Sprint. Não é liderar uma volta mesmo, ou a outra já tinha liderado em Daytona? Não, acho que também é liderar uma volta, se eu não estou enganado. A Jeanette Guthrie... É uma volta na... Leila, a liderar uma volta na Daytona 500, acho que foi também isso, a primeira mulher. Tá? Liderou 5 voltas. Né? É isso. Deixa eu ver aqui. Foi 5, não foi? É isso, 5 voltas. No restante da temporada ela não liderou nenhuma volta. E ela tinha muita caixa para vencer essa corrida, voltando lá em fevereiro desse ano. Ela tinha caixa para vencer essa corrida. Mas é porque faltou o pessoal acertar a linha de baixo. Se eu não estou muito enganado, era o Mark Martin que vinha para fazer o trabalho com ela e ela acabou alinhando atrás dos carros que vinham à frente e ela se perdeu na relargada. É, aquela corrida lá, né? A linha de cima engoliu tudo. A linha de cima, o pessoal colado no muro, não teve jeito. E aí, foi a primeira corrida do Gen 6, né? Então o pessoal não sabia muito como agir o carro na pista. Ela acabou ficando encaixotada ali. Ela largou a mão. É isso mesmo. Era o Mark Martin que vinha para ajudar ela. E ela acabou largando mão do Mark Martin. Ela foi lá para trás. O Martin terminou em terceiro. Só para refrescar a memória dos senhores, quem venceu essa Daytona 500 foi o ex-campeão Jimmy Johnson. É, parabéns. Fez muito pouco nessa temporada o Jimmy Johnson, né? Venceu a Daytona 500 e foi campeão. Ah, e ganhou a corrida do final de semana do All-Star lá. $1 milhão. Também, bem lembrado. Aquele carro de dinheiro lá, de dólar lá. É, bom, o que mais? Algum ponto lá de Homestead que nós estamos deixando para trás, que a gente gostaria de lembrar? Bom, o acidente foi tranquilo, né? Só os carros do lanche. Foi o Travis Cabo, bateu isso. Uma vez, aí ele foi lá, cansou e vou bater. Pá, bateu de novo. Aí e o Dave. Carro de chocolate também. O Dave Blaney também acabou rodando. E o chocolate pro carro. Tá se despedindo, né? O Dave Blaney tá se despedindo, provavelmente até da NASCAR, né? Inclusive. Deve voltar a correr de Modified, né? Ele anda muito bem, viu? É, um dos. Eles é um. Ele anda muito bem. Um dos considerados um dos mitos lá dos Modified. É. Não é dos Modified, ele vai de Sprint Cars, na verdade, né? É. Dos Outlaws. Não é isso. É um dos gênios lá dos Outlaws, o Dave Blaney, que é pai do Ryan Blaney, que não tem números expressivos na NASCAR, apesar de ser um piloto que foi considerado competitivo por alguns anos, ele está dando lugar nesse carro número 7 para o Michael Annette, que corria no 43 lá na Nationwide. Provavelmente venha a ficar com o Corey LaJoy, que estreou lá em Miami na Nationwide. Inclusive, acabou se acidentando. Ô, Pedro. Você vai falar já das despedidas, Léo? Então, até. Posso falar já, então? Fica à vontade, aproveita que pintou o gancho. Então vai, ó. O Mark Martin se aposentou. Duvido muito, né? Lógico. Mas beleza, diz agora que vai. O Kevin Harvick fez a sua última corrida no carro 29, ano que vem ele vai para a Sprint Haas, vai correr no carro 4. O Jeff Burton fez a sua última corrida no carro 31 da RCR, ainda não anunciou nada para 2014, mas eu penso eu que, ou seja, assim, um dos caminhos dele quase certo, talvez ele apareça no carro 56, que o carro 56 vai fazer part-time ano que vem. Não tenho certeza se ele vai para lá ou não. Ainda não foi nada anunciado. Ou o Ken Schroeder se aposentou mesmo. O Ken Schroeder, esse vai parar, certeza absoluta. Ou o Ayon Lima fez sua última corrida no carro 39 da Sturge Haas Racing. O ano que vem ele vai estar no 29 da Richard Schilden Racing, no carro 29, que era do Kevin Harvick, né? O Montoya vai dar adeus à NASCAR. Fez a sua última corrida no carro 42. Ano que vem vai para IndyCar. O Martin Truex Jr. fez a última corrida na Michael Waltrip Racing. E o ano que vem vai estar no 68 da Fortune Hall. Que hoje, quem fez a última corrida também, né? É o Kurt Busch no carro 78, que está indo para o carro 41 da Stewart Haas Racing. Então vai ter essa troca aí. E o David Blaine também, no carro 7 da Tommy Barger Racing, que anunciou também. Que é assim, o David Blaine não anunciou nada para 2014, mas o David Blaine é, que nós estávamos falando aqui agora, né? Ele deu a correr pro sol lá no alto, lá no sprint car lá, correndo na terra, que anda e anda muito bem. O cara anda demais na terra, o David Blaine. Esqueci alguém? Creio que não. Bob Labonte? Bob Labonte, verdade, bem lembrado. Bob Labonte, né? Não, o Bob Labonte se despediu em Las Vegas, lá em Phoenix. Não foi em Homestead, não. Isso eu tô falando de Homestead. Ah, não. Tá, é. O Labonte pelo menos vai de trucks, provavelmente, né? Essa foi a última corrida. Eu acho que seria uma boa pros irmãos Labonte enfiar um dinheiro, né? Montar uma equipe de truck, ia ser legal, né? É. Eles têm grana, então, né, velho? Só assim, só pra terminar aqui, ó. Pode falar. Ó, só pra terminar aqui. Esses são, assim, certeza que deve chegar na Sprint Cup 2014, né? Quem deve chegar realmente é o Michael Annette, que corria no carro 43 na National Series. Ele vai para o carro 7, que é do David Blaine, na Tommy Baldi Racing. E o Kyle Larson, no 42, que vai correr no carro que era do John Montoya, vai para o 42 da Ehart Ganassi Racing. E o Justin Agar, 51, ainda não é certo. Possa ser que o carro 51 seja igual ao carro 30, né? Que nós até comentamos fora de antes de começar a gravar. O carro 51 seja talvez igual ao carro 30. Deva fazer uma corrida com o piloto, uma corrida com o outro, uma corrida com o Alga, deva aparecer numa corrida. Eu tenho uma certeza do carro 51. Nelson... Que é o carro Chico, também não, tem. Nelson Piquet Jr. não vai correr nele. Isso é certeza. Ele falou que não quer nem saber da Turner ano que vem. Bom, e assim, tem algumas incertezas ainda para 2014, mas isso a gente vai deixar lá para o final, né? Que depois a gente vai debater sobre isso. Isso foi o que aconteceu em Roma. Bom, pode mandar, Hélio. Mas só terminando, vocês falando dos irmãos Labonde, é bom lembrar que o Terry era um dos principais caras que estavam atrás do James Finch para comprar a operação da Phoenix, né? É, então, eles se mostraram interessados e tal, mas não acabou não rendendo. É, eu acharia interessante eles montar uma equipe na Truck, talvez vir evoluindo, porque o Terry, acho que se despediu também de forma oficial esse ano, né? Ele chegou de fazer algumas provas, né? Se eu não tô... O Terry Labonte? É. O Labonte fez 5 corridas esse ano. Então, sim, exatamente. Então, ele estava redondamente enganado. É, então, assim, eles poderiam comprar um time na Truck, botar o Bob para correr... E, sei lá, depois ir evoluindo esse trabalho aí. Não seria uma coisa ruim. Já que o Terry tem patrocínio por trás, ele tem uma boa equipe de patrocinadores por trás, ele atrai patrocínios ainda. E o Bob ainda está em boa forma, diga-se de passagem, como a gente está acostumando a usar agora esse termo do Neto. Ele está bem ainda, então acho que seria um caminho legal para eles. É, o Ken Schroeder, você falou, né, Léo? Falei, o Ken Schroeder, eu falei. Isso aí vai parar mesmo, isso aí não volta mais a nada. Você já deu para ele. Ele vai abrir uma operação na Truck Series e ele vai colocar o Ben Rhodes, é isso? Não é o Ben Rhodes, é o filho do menino que é da Stuart Haas lá, Hélio, me ajuda? Colin Custer. Isso. Ele vai abrir uma operação na Truck Series... Vai colocar o Colin Custer, que se destacou na East Series esse ano. E ainda a gente tem os caras da East Series, né? Pra gente conversar posteriormente, talvez no próximo bloco. A gente fala um pouco sobre o Kiosniewski, o Colin Custer, a Kenzie Houston e quem mais que tem pra subir lá. Então, bom, vamos... a gente lembrar que o Ross Kensett, né? Ele foi até pole na prova da Arca, né? Correndo pela equipe do Schreider, né? E bem lembrado. Vamos falar de campeonato então? Campeonato. Aí você me pergunta, Jimmy Johnson ganhando Chase e tal. Se não fosse Chase, meu amigo, Jimmy Johnson ia ser campeão com 41 pontos de vantagem sobre o Kevin Harvick. O Kenseth seria o terceiro. Você tem campeão Phoenix já. Isso, 56 atrás e o Kyle Busch 85. Dale Jr. seria o quinto, 104 pontos. Carl Edwards, o sexto, 130. Clint Boyer, o sétimo. Gordon, o oitavo. Biffle, o nono. Kurt, o décimo. Logan, o décimo primeiro. E Keselowski, o décimo segundo. No campeonato que valeu mesmo de verdade, que foi com o Chase, Jimmy Johnson foi campeão 19 pontos à frente de Matt Kenseth. Kevin Harvick foi o terceiro, 34 pontos atrás. Kyle Busch, o quarto. Oh, meu Deus, que campeonato do Kyle Busch. Quarto colocado. Com 55 pontos atrás de Jimmy Johnson, e Dale Earnhardt Jr. foi o quinto, 56 atrás. Gordon foi o sexto, Boyer o sétimo, Logan o oitavo, Biffle o nono, Kurt Busch o décimo, atualizou a página, Kurt Busch o décimo, Newman o décimo primeiro, Casey Kane o décimo segundo, e Cal Edwards o décimo terceiro. Brad Keselowski ficou com 1 milhão de bônus em 14º lugar. Então eu já começo perguntando para você mesmo, Leonardo, e campeonato de pilotos da Speed Cup em 2013, o que dizer? O Kyle Busch fez o seu melhor campeonato na NASCAR Speed Cup, terminou em quarto, antes tinha sido em 2007 o quinto lugar, e antes do quinto lugar tinha sido o oitavo em 2010. É, não tem como ser antes, né? Porque, mas assim, olhando os resultados, tá? Não tem como ser 2010 ser antes de 2007. Mas assim, o... já falando do Kyle Busch, né? O Kyle Busch ficou ok mais um ano devendo, mais um ano passando, realmente passando em branco. Pensei que a força que ele mostrou em algumas corridas, ele iria crescer no Chase, não cresceu. Até chegou em certo momento aí a aparecer bem, mas acabou depois se perdendo um pouco, o Kyle Busch. Não sei o que acontece com o Kyle Busch. Talvez que ele fique tão ligado na National Wide Series, tão ligado na Truck Series, que acaba aqui perdendo foco na. Perdendo foco na Sprint Cup, que o pessoal quer ver ele correr. É que eu falei, se desde o começo ele faz gol, o Funkinho fala assim, não, eu vou correr de arc, você campeão de arc. Ficou lá, não precisou provar nada pra ninguém, o cara é campeão lá. Então, o gol do Ron Horner ficou na Truck Series, o negócio dele é Truck Series, tá na Truck Series, o cara venceu quatro vezes a. Campeão quatro vezes. O Kyle Busch, se ele realmente achar que a National Wide é mais importante, que ele desce para a National Wide Series, que ganha todas as corridas se ele conseguir, e, mas seja assim, pelo menos ele luta por um título, né? E o Kyle Busch realmente está devendo. Mais um ano o Kyle Busch sai com quatro vitórias, mas mais um ano o Kyle Busch está devendo muito para mostrar quantos fãs do Kyle Busch. Jimmy Johnson, Kenseth e Harvick chegaram com chance de lutar pelo título, Harvick com chance bem remota, né? O Kenseth, depois daquele pastelão de Phoenix, chegou, fez a parte dele na corrida, mas não teve jeito. Jimmy Johnson, que teve momentos que até quase perdeu o título, até quase se bananou, teve muita sorte, mas muita sorte mesmo. Quando ele levou aquele toque na relargada, o pneu estava cortando. Depois, quando ele parou no pit, aí o pessoal da ESPN mostrou o pneu dele quando tirou do carro. A carenagem que estava amassada estava cortando o pneu. Se durasse ele, mas se o carro, se tivesse a corrida normal e durasse mesmo a janela, mas, tipo, mais 40 voltas ali com aquele pneu, com certeza ele só teria sido outro, porque o pneu teria se cortado, né? Então, o cara, o Jimmy Johnson teve muita sorte, teve a famosa sorte de campeão. Quando acabou aparecendo uma bandeira amarela, e aí ele foi entrando no pit, arrumou aquele carro amassado ali, arrumou, pôs pneu novo e voltou para a corrida, e foi o resto, já sabe, já aconteceu. O mais que realmente perdeu o título em Phoenix, né? E o Dale Hajulia, os dois, tanto o Dale Hajulia como o Jeff Gordon, são dois pilotos que talvez, se não tivesse problemas de motor, a história para eles no Chase teria sido completamente diferente. Aí do Bauer, Logano, Bishop, Kurt Busch, Ryan Lima, Casey Kenton e Cal Edwards, esses aí já não mostraram tanta importância para o título, tirando o Joe Logano desse time aí. Olha, Jimmy Johnson foi no final do campeonato, o time 48 foi perfeito, né? Tirando a prova de Talladega, onde ele dominou, né? Parecia que ele ia vencer, só que ele acabou sendo surpreendido, né, pela movimentação do PAC, né, ele acabou terminando mais atrás, mas o Kenseth também terminou perto dele. Eu acho que foi irrepreensível de Jimmy Johnson e o título foi merecido mesmo. O Matt Kenseth, como a gente já falou aqui, perdeu o título em Phoenix, fez tudo certinho, mas na hora de comer a paca, a equipe deles falhou, errou e virou história. O Kevin Harvick fez um ano muito bom, deu uma bela chegada, não conseguiu conquistar o título, mas vai sair de cabeça erguida da equipe RCR. O Kyle Busch fez um ótimo chase. Ele, para mim, ele perdeu o título no Kansas, quando ele não teve calma, tentou forçar muito, acabou tendo problemas. Perdeu o título? Reformula para mim, fazendo favor. Perdeu a chance de título. Perdeu o título? Acho que pode prosseguir. Pode prosseguir. Perdeu o título, no sentido da chance de ser campeão, né? Ele estava próximo ali ao Matt Kenseth e ao Jimmy Johnson, ocorreu aquele erro lá. Aí, quando ele ainda tinha uma certa chance ainda, eu acho que Martinsville, ele desgastou o carro e ficou com as causas na mão no final das contas, acabou ficando uma distância muito grande dos contenders pelo título. Já o Dale Jr. é isso que a gente tá falando aqui. Fez um ano, um fim de ano muito bom. Sai de cabeça muito erguida, cara. E de resto, eu só tenho a chamar o Kurt Busch pelo fato de ter conseguido se qualificar o Chase, né? E o Joe Logano, que foi uma grata, mesmo Pedro apostando nele, pra mim foi uma grata surpresa. Ter vindo pro Chase, ter ganhado corrida. É, foi um ano positivo, né? Mesmo com a vitória do Jimmy Johnson, né? Eu considero um ano positivo pra NASCAR, que teve um belo campeonato com um novo carro, né? Grande ponto, novo carro. Então, o Jimmy Johnson não me surpreendeu como campeão, sinceramente. Não, aliás, quem se surpreender com um cara que foi 6 vezes campeão tá de sacanagem, na verdade. Tem que sempre esperar ele ser campeão. É, me surpreendeu muito a temporada do Matt Kenseth, pra ser bem, bem verdadeiro. Pedro. Pode mandar, pode dizer, diga. Eu vou perguntar. Quem vai ser campeão em 2014? Deu Júnior, eu acho. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar de milhões. Talvez, mas eu tô apostando no Deu Júnior. É, acho que tá chegando a hora dele. Apesar de estar bem velho já, mas tá chegando a hora dele. Na verdade, não tem muita idade para isso, né? Mas tá chegando a hora dele. Prosseguindo. Eu não esperava que o Matt Kenseth fosse tão bem com esse carro da Gibbs, na verdade. Me surpreendeu muito. E foi um negócio positivo, porque acendeu uma vela, uma luz, para os caras optarem por mudar de áreas, que foi o que foi feito com o Matt Kenseth. Então, o segundo lugar do Matt Kenseth no campeonato foi muito positivo, eu acho, tanto para a categoria quanto para o próprio Matt Kenseth, que voltou a brigar, de fato, por um título. Kevin Harvick, muito bem, se despediu de cabeça erguida, como disse o Hélio, da Richard Childress. Talvez a temporada regular dele complicou maiores chances de brigar por título. Kyle Busch, palmas para Kyle Busch. Parabéns, melhor temporada dele na Sprint Cup, desde quando ele vem enganando os fãs dele, né? No sábado. Engana no sábado e vai na bastante. Não, o Kansas não fez nada. O Kansas não é culpado de nada, ele não ia chegar mesmo. Talvez ali perto do Kevin Hart. Deu Jr., final de ano surpreendente, positivo. Gordon, que foi colocado no Chase, não decepcionou, terminou em sexto. O Bowyer conseguiu superar todos os problemas que teve lá em Richmond. Lógico que não fez uma temporada nem à sombra do vice-campeonato do ano passado, mas se classificou de novo com o carro da Michael Waltrip e continuou sólido. Joe Logano, grande surpresa, bem disse meu amigo Hélio. Eu apostava que ele iria para o Chase no começo do ano, e aí no começo do Chase apostei ele como campeão, forcei um pouco a amizade. Eu gosto muito do Joe Logano. Mas assim, ele correspondeu bem, fora algum problema em Chicago, lógico, e uma outra prova que ele não conseguiu corresponder tão bem, foi muito bem. Greg B foi em nono, aquele arroz doce que o nosso amigo Leonardo Guina chama. Kurt Busch carregou o carro 78 e foi um cara também que acendeu luz para as outras equipes, para o equipamento da Richard Childress, que é um excelente equipamento. O Ryan Newman, como sempre, muito consistente. Passa por problemas de se envolver em acidentes e tal, mas é um piloto muito consistente. Ele teve, só queria olhar o número aqui do Ryan Newman. O Ryan Newman, ele teve 5 abandonos, cara. Fora ele, o Jeff Gordon também com 5 abandonos, daí o Kyle Busch com 4 abandonos dos pilotos que foram pro Chase. E o Ryan Newman foi muito sólido, cara, 18 top teams. É um piloto que eu acho que a gente tem que ficar muito de olho para a temporada que vem, como talvez até um tutor do Austin Dillon, e pilotando um carro que é um carro que é vencedor, e o Hart mostrou isso para a gente. O Hart venceu 4 corridas, a gente não pode esquecer disso aí. Quem mais que eu gostaria de destacar aqui? Casey Kane, passou o Carl Edwards, mas assim, ainda acho que a temporada do Carl Edwards foi muito melhor do que a do Casey Kane, em termos de temporada completa. E o Casey Kane é um cara que vai precisar fazer muito ano que vem para ganhar o meu respeito de volta. E o Keselowski foi o 14º, não entrou para o Chase, por vários fatores. Nós já conversamos bastante sobre isso aqui, sobre a respeito do Brad Keselowski, né? Se é campeonato subiu a cabeça, se isso e aquilo, se ele quis se interferir em outros negócios. Mas mesmo assim, ele foi o melhor piloto fora do Chase. Levou mais $1 milhão para casa. E vai voltar com um bom ânimo, porque fez um bom final de temporada em 2013. Léo? Então, para falar do Keselowski, eu lembrei, ele teve duas posições esse ano. Uma foi no Texas, né, que foi punido os dois carros juntos, depois ele teve outra punição, ou foi uma antes. Acho que foi uma depois. Foram duas punições que o Keselowski levou esse ano. E na soma deu 31 pontos. Vamos colocar aí quase uma corrida, né, de atraso de todo mundo ele estava, o Brett Keselowski. Foi para ele, talvez esse deva ser o ponto dele, né? Deva ser assim, um dos principais fatores para ele. Né? 31 pontos, eu lembro dos pontos, isso eu tenho certeza. 31 pontos é muito ponto uma temporada. Foram 25 mais 6. Marca, e se eu não me engano, esses 6 foi porque foi diminuído, né? Não tinha sido 25. Se eu não me engano, a punição foi mais ou menos essa. Eram 25 mesmo, e aí ele teve uma punição de 6, se eu não estou enganado, por um carro muito baixo. Numa corrida. Uma frente muito baixa. É verdade, uma frente muito baixa. Até teve, o pessoal fez uma charge bem engraçada, com uma frente bem grandona e o carro dele pequenininho. Então, o Kyle Busch, apesar de ser o primeiro piloto fora do Chase, né, ganhar $1 milhão, Brett Keselowski. O Brett Keselowski fez um excelente ano. Tá certo que ele ficou na sombra do Joe Logano, que eu não imaginava isso, ficou na sombra do Logano, mas no final o Brett Keselowski parece que ele se centrou de novo, concentrou para a cabeça do lugar e conseguiu fazer uma boa reta final de ano. Quem sabe o Brett Keselowski em 2014 seja outro Brett Keselowski, realmente luta pelo título, disputa o campeonato muito mais forte, talvez os fatores externos, fora a corrida, não prejudique no ano dele, igual foi esse ano. E para falar do Jimmy Johnson, né, dando a última palavra realmente sobre o Jimmy Johnson é um piloto espetacular, tem um carro que é mais espetacular ainda, o time 48 é espetacular, mecânicos, o pessoal que trabalha com o time 48 é espetacular, o dono da equipe é um cara espetacular, que é o Rick Entry. A Chevy é uma montadora espetacular, ou seja, tudo que talvez que tem de melhor na NASCAR está ali dentro daquele carro 48 ali, naquele time 48. O pessoal do time 48, eles são raçudos, eles disputam corrida a corrida, para eles nunca está bom a posição que eles estão, eles nunca gostam de perder, para eles é vitória, vitória, vitória, vitória, eles só pensam isso, eles disputam isso, né? Então o pessoal do time 48 está de parabéns. Fez um excelente chase, é o que nós já tínhamos previsto aqui, foi uma corrida contra o Jimmy Johnson, porque quem assistiu Kyle Busch não deveria ter, de maneira alguma, ter assim, patinado, né, ter se embananado, porque senão o título ia ficar muito mais difícil, e aconteceu o que nós tínhamos previsto. O time do Magic se embananou em Phoenix, ficaram perdidos em Phoenix. O time de Jimmy Johnson apenas completou a corrida bem e chegou em Roma também apenas para completar a corrida bem, sem aquele desespero, sem aquela grana de ter que vencer para ser campeão. E o time do Matt Kenton, né, já chegou abafado, vitória, vitória, vitória, mas acabou que mesmo se tivesse ganhado a corrida, não teria ganhado o título, né? Então tá de parabéns o Jimmy Johnson, 548, Chad Knaus, tá todo mundo de parabéns. Isso, eu vou falar, vamos ser real também, né? Ganhar o título 6 vezes não é pra isso, não é pra ninguém, não. E o Johnson conseguiu fazer isso, ganhou 6 títulos agora, e pode ter certeza que todo mundo tá vendo o Johnson dando hoje, tá vendo um pedacinho da história que tá sendo escrita, da NASA sendo escrita agora, que daqui talvez 20 anos, isso dificilmente vai se repetir, daqui 20 anos vai ser de grande valia para quem está acompanhando a NASCAR hoje, para poder falar lá no futuro. O Hélio foi fazer um lanche, será? Ele tá com fome? Não, tô aqui, cara, tô então, aqui. Então fale, meu amigo, do campeonato. Ah, foi isso aí que o Léo falou mesmo, né, cara? O Jimmy Johnson foi, venceu as provas de Daytona, né, cara? Mostrando uma supremacia em cima dos outros pilotos. O Ken Hensett conquistou essas vitórias, mostrou que seria o grande adversário dele, né? Só que, como o Léo puxou, né, logo no início do Chase, né, as vitórias do Kenseth, quando muita gente falava, não, o Kenseth vai ser o campeão, o Léo veio aqui e bancou. Esse campeonato tá igualzinho o campeonato de 2008, e foi o que, no final das contas, acabou acontecendo, com o Jimmy Johnson, na minha opinião, praticamente desfilando em Homestead, né. E é bom lembrar que o Jimmy Johnson, ele teve situações muito críticas nessas últimas duas provas, mas que ele soube dar a volta por cima, em cima delas. Em Phoenix, por exemplo, foram ao menos três momentos que poderiam dar outro rumo ao campeonato, né? Como aquela largada, ele ficou naquele three white, perdeu o carro, mas ele conseguiu salvar. Como foi aquele contato com o próprio Cal Edwards, né? Que se fosse outro piloto, poderia ir para o muro e ter outras consequências. Não tem muito que... acima do que vocês falaram para colocar pelo Jimmy, que foi supremo em cima dos outros, né? Agora vamos saber, né, até quanto esse domínio vai se manter, né? Já havia dois anos que ele não ganhava título, em né, 2011, 2012, né? Mas sempre dando lapsos de total domínio, de uma força que ninguém, um conjunto piloto, chefe de mecânicos, equipamento, que ninguém conseguiria bater, né? Vamos para 2014, né, e ver se a gente tem alguma surpresa, né? Porque no atual cenário é complicado aparecer alguém que, como o Kieselowski fez no ano passado, né, bateu o Jimmy Johnson. Eu acho que isso aí resume o que é o campeonato da Sprint Cup, né? E o fato do Jimmy Johnson não ter sido campeão nos últimos dois anos talvez trouxe um pouco de emoção, né? E esse desempenho do Kenseth surpreendendo. Talvez não fosse o Kenseth, quem seria o rival do Jimmy Johnson, né? Talvez as coisas seriam até mais fáceis para o Jimmy Johnson. Bom, acho que Sprint Cup é isso, né? Estamos todos satisfeitos com os resultados, campeão, o novo carro, se alguém quiser comentar alguma coisa também. Eu, sinceramente, gostei do novo carro. Não me decepcionou no Super Speedways, mas talvez até os pilotos entenderem como que funciona no Super Speedway vai demorar um pouco. O Cote também foi, até os caras descobriram que conseguia fazer Two Car Tango, demorou três ou quatro corridas. Então, eles vão aprender a andar com esse novo carro e a gente vai poder ver já em Daytona agora no começo do ano. Bom, então acho que é isso aí, né? Mais alguma coisa, Leonardo, Hélio? Não, de boa. Só um ponto aqui que a audiência da NASCAR, que vinha numa certa crise, né? Caiu em alguns anos, né? Esse ano teve uma boa recuperação, um pequeno aumento da audiência, só pra gente ver que as coisas estão voltando a crescer por lá. Bem lembrado, e até com a intenção de expandir um pouco mais, né, essa cobertura internacional. Né? Bom, então é isso aí. Jimmy Johnson, seis vezes campeão, muito perto de chegar em Dale Earnhardt e Richard Petty. Até vamos responder isso aí daqui a pouco no bloco de perguntas. Mas eu acredito que foi um ano muito positivo para a Sprint Cup e que 2014 reserva boas coisas também, assim como foi 2013. Bom, então a gente volta no quarto e último bloco com perguntas e a gente vai deixar aí um pouco do que esperamos para 2014 também, já meio emendado, talvez alguma outra novidade que já saiu aí, nós vamos comentar também. Música.